BR-198-195. 1-8-5, CN identificação autorizado via chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés. Altímetro 1009. 1009, descendo para 4.000, via Gol 1-8-5. Doutor Bechali solicita, se possível, pouso na cabeceira 1-7. 1-964, solo 5-8, solo 2-1. 2-1-1, obrigado. Para o meu Thiago, na pista 1-7 não existe procedimento sem ISR, ok? Ok, a gente propõe um cancelamento então. Doutor meu Thiago, sendo ISR cancelado 5-8, reporte base pela base para final, pela direita 1-7. A gente reporta na base para final, pela direita da 1-7, Delta Fox. Vitor, Hotel Fox, autorizado a decolar pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Ajuste altímetro 1-0-0-9. Só confirmando, 62 Hotel B? Confirmo, 62. Confirma alternativa e autonomia? Autonomia de 6 horas e 20, alterna só uma vez. Sim, se livre táxi, vovô. Hotel Fox, decolado 59, autorizado cruzar o campo, vou na esquerda, na flor de braquinha. Cruzar o cruzamento, após o corredor forte, Hotel Fox. Salvador, boa tarde, vou ter o 230, ponte espera 1-0, boa. 230, manter ponte espera aguardando. Tem condições de agilizar o cruzamento? Ah, firma. Obrigado. Passaria 230, ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, 2-1, obrigado. O 4-1 na minha completa aproximação final, chame torre 1-1-8-95. 1-9-8-9-5, obrigado, tenha um bom dia. 1-9-8-9-5. 18-9-5, obrigado. Cruzou o campo com Pronorte. Autorizado a decolar pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. Autorizado a decolar de 2-3-0-0. Vira o Tafox, está presente pro de buraquinho, controle 1-1-9-3-5. Chamar o terceiro com a pro de buraquinho, obrigado. Tarde, o Papatango, Vitor Hotel Fox. Papatango, Vitor Hotel Fox, trote no meu pé, corredor forte, na escuta permanente. No meu pé, Hotel Fox. 3805, chame centro Recife, na 25, décima 1. 25-3805. Autorizado posto no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 8, 9. Livre pouso 90, azul 14, 90. Delta Romeu Charlie, sala 02, 45X. Controle 1, 9.35. Controle 1935-2230. Gente, Delta Romeu Charlie, solo do AU02, reporta pista no 7 livre. Resolução 230, contato radar, na decolagem, suba e mantenha nível de voo 180, livre da restrição de altitude na saída. Após 2.000 pés, curva direita na proa de Elefa. Após 2.000 pés, curva direita de Elefa, livre da restrição, só para ter 180, 2230. Afirmo. 118 na escuta do controle. Afirmo. Rondão 18, serviço radar encerrado 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 190 e chame controle Aracaju 120, decimal 3. 1203, Rondão 8. Repito 5 dessa via para 2.000 pés. Via 2.000, Rondão 8, 800. Centro da Juliette. 227 no 44, copo. Boa noite, copo 27 no 4. Controle, confirmando passageiro 2230, direto a Alefa. Afirmativo, na prova de Alefa em ascensão ao nível de voo 180. Sim, obrigado. Ataque até o ponto de espera via ataque saindo no ponto de espera torre 118 decimal 95. Ajuste altímetro 009. 009 tem livre, ponto de espera. Chama só 2 manda 2 6. 7 no 4, copia? Ah, sim, uma copia, 2 7, 7 no 4, já acumulou barreiras. E rota do plano de voo, nível de voo no 60, decola da pista no 0 com primeira curva à esquerda, sai da Momo, COG, posição CT, transponder 5446, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 35. Papapá, Mike, Juliette, o meu bom dia para você. 44, Charlie, alocado 01, pulo 5 no transponder, decolou de Serra Índia com Índia, destina Serra Índia com Índia. Com 2 no PLB, Mike Juliette Romeu. Está sobrevoando Valéria em mediações de Serra Índia com Índia. Tente, Mike Juliette Romeu, na escuta permanente do controle. Escuta permanente, 500 pés visual, Mike Juliette Romeu. Vitor, até o Foxtrot, qual o local de sobrevoo? Vai acertar a sobrevoo entrando forte. Tente, Vitor, até o Foxtrot, ser chamado de pouso em Salvador? Estamos chamando mais uma hora. Gente, a zona 707, chamado de pouso em Salvador. Reporte afastado 20 milhas, Vitor, até Foxtrot. Afasta 20 milhas, está fogo. 01, 4196. Procedimento ILS, X-ray pista na 0. Autorizado, X-ray no 0, portaria estabilizada, 2. Zona 54, desça e mantenha 3 mil pés. Ajuste zona 009. 3009. Zona 54, está liberada a restrição de altitude no fixo e TAP. Autorizado Zona, informe estabilizado, gol no 885. Voltará. Autorizado Zona 54, número 2 para aproximação, inicie redução de velocidade para 2009. Estádio gol 1256, subindo ao 370. Zona 256, contato radar, suba via PUCA, nível de voo 370. Via PUCA 370, gol 1256. Passaria do 2230, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo norte, um Airbus 321, cruzando nível 070 em descida. Já avisou com o tráfego 2230 já. Na 3154, tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, um ATR 72, cruzando 065 em ascensão. Boa tarde, Salvador, boa tarde, na 3560, acionei a identificação, voo em mar intercepta a via chegada. Desse mantenha nível de voo 050, altímetro 1009. Na 256, voo Jamo. Jamo 256. Na 3560, voe ITAP. ITAP, na Tango Vitor Hotel Foxtrot, mudou o local do sobrevoo? Estamos acertando aqui nessa região e iremos prosseguir para a área do fórum. Sim, a gente não escuta do controle. Sim. Sim. 54, tráfego que procede na aproximação, Boeing 737-800, agora uma milha ao norte de Duna. Cruzando 2.400 pés em descida. Está reduzindo mais, 3.164. LS 800. 1885, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Está autorizando 54, autorizado 2000 pés e LS X-ray, informe estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3154. Cinco meia zero, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1 a 0, 09, livre da restrição de altitude em TAP. Autorizado, pouso custo no 0, retorno a 0 graus, 1 a 9. Livre pouso no 0, 1825. Fala, Mike, Romeo Oscar, Alfa, QT. O plano é para as 18 Lu, de rimar para Candeias? Só um minutinho em cópia, o papá papá Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa decola com proa norte. Sim, autorizado em Rimar, sobrevoo em Candeias, em coordenação com a torre, acione 0127 no transponder, com rumo norte a 510. Controle operando em 199.35. Temos 0127, confirmando, 0127. O Mike Romeo Alfa, confirme quantas milhas tem a faixa de Salvador? O Mike Romeo Alfa, confirme POB, autonomia e alternativa. Papapapá, Mike Romeo Alfa. Pressionamento, táxi, decolagem, torre 1, 9, 8, decimal 9, 5, ajuste de altímetro no 009. Canônia 3, 1, 5, boa tarde. Juliette, informação em curso para Guarulhos, autorizado. Via Peso 1, 0, Papa Alfa, Índia, DCC 1, Bad, Peso 44. Nível de voo 360. Saída da EL, Leda Motiva, decola da pista no zero com a primeira curva direita. Transponder 5453, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Autorizado Guarulhos, só vou pelo 0, mas aqui é o Peugeot 110 no sistema, Papa Alfa Indy DCT 1 base, é o Peugeot 44. Alfa, Índia, Peugeot 44, base 360 autorizado, saída da Mota, é o Leda Imótica, 10, curva direita, 5453, controle 1935. Chanamia 315, o atendimento está correto, posição 09, chame pronto. Então, 1885 na Alfa. 1885, autorizado ataque para o Pátio 1, via ataque foi Alfa, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04. Informador, está 3154. 3154, autorizado pouso, pistão 0, 0090 graus, número menos. Autorizado, pouso na 10, TAM 3154. Do Salvador Manati, 1.000 pés, decola da pistola 0 com primeira curva direita, corredor axé. Acione 0145, controle Salvador operando a frequência 119.35. Papai Romeu Hotel Juliette Serra com 02 no PLB, confirme só a autonomia. Rede alternativo é Serra Novembro e Vitor Bravo. Papai Romeu Hotel Juliette Serra, pressionamento táxi de decolagem torre 118.95, ajuste de altímetro no 009. Unidade de Valéria, fique atento ao mesmo, informe-se quando visual. Ah, Fel, tá certo o prazo. Fora do solo, Michael Romeu Alfa orientando o Pronor. Gente, Michael Romeu Alfa. Considerando a classe 18, aguarda a transferência. Romeu Alfa. 308, informação Juliette. Autorização 80 para Feira Santana. Lênia 326, mantém ainda o nível de voo 190, guarda para descida ainda na terminal Ilhéus. Mantenha para o de coral, pós-coral, voo ETAP. Poxa, Lênia 326. Após coral, para o de ETAP, aguardando para descida, Lênia 326. Lênia 326, acione código transpondo 0243. 0243, acionado, Lênia 326. Centro autorizado Salvador para Serra Nova de Juliette Delta, conforme a rota do plano de voo, para o instrumento plano Yankee, nível 080, decolada pistona 0 com primeira curva esquerda, saída Momo, código DCT, transponder 5462, controle Salvador operando a frequência 119.35. Poderia confirmar a nova saída para Azul? Afirmo, saída Momo, Cogibo, DCT. Ah, pelo nosso plano aqui, a saída melhor seria a Borba, né? Será coordenado, Borba? Afirmo, Borba no Alfa. Será coordenado um minuto. Salvador, falou, pá. Estabilizado, 2900 da 3.0. Literatura Foxtrot visual com campo? Afirmo. Gente, torre 198, decimal 95 para ingresso no circuito de tráfego. 2.0, obrigado. Controle, o papapá Mike Romeu Alfa. Papapá Mike Romeu Alfa, prossiga. 510 para cabeça, na prossiga. Gente, Mike Romeu Alfa, qual a posição? Vamos trazer uísque de... Gente, Mike Romeu Alfa, 500 pés na escuta do controle, aguarde frequência livre. Quando possível, seu estimado de pouso na localidade do Mike Romeu Alfa. Gente, o nome é 26, Mike Romeu Alfa, qual é o nome da localidade? Andeia, gente, copiado. Alta 2708, cotejamento está correto, chame pronto no 43. Vai chamar, 2708. Autores de ataque, da Juiz de Serra, porta Ponte Pedógica. Fox não é presente autorizado e curta final no 7, reporta. Pode assinar, Adalfox. Papá Mike Romeu Alfa, controle. Afastado 10 milhas a norte de Salvador, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Frequência livre para a autocoordenação. Não, não ficou claro. autorização, ou seja, só para confirmar para não ter problema. Então é câmbio Zulu 1-0, depois é Papa Alfa 5, intercepta o câmbio Zulu 4-4, um básico. Negativo, câmbio Zulu 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 base, câmbio Zulu 4-4, Papa Alfa Golf, Oscar Golf. Preparo 6326, comitante? 6326, afirmativo. Oceaner 6326, na Pro de Bona, indústria para 2 mil pés. 2 mil pés, 6326, base, uniforme, Mike Bravo Alfa Delta, Propeso do 44, Papá Alfa Golf, Oscar Golf, Pagok. Ah, sim, conta com isso, de base, Propeso do 44, Pagok. Nossa, Juliette, está 3154. Mandei a posição, está 3154, aguardando a liberação do seu portão. Mandei a posição, 3154. Salvador, muito boa tarde, eu sou Nero 6321, portão 5, com a informação de Juliette. É, poderia acessar nossa saída para Brasília, a Presuluna 7? Tá foto autorizado, posto destino 7, 2090 graus, 182. Repouso, tá foto. Nero 6321, copia? Tá pronto, copia. 6321, autorizado Salvador para Brasília, Peso 17, livros de voo 360. Saída Arbor, transição Elefo, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5471, no controle Salvador, operando na frequência 119.35. Entra autorizado Salvador Brasília, nível 360, pela Peso 17, decola da 10 com curva direita na Arbor Elefo. Atena 5471, saída controle 11935 para o Ocean 6321. Ocean 6321, cotejamento está correto, chame pronto. Agora nessa para a puta, 6321, obrigado. Ocean 3560, autorizado ataque para o Pátio 1, via ataque foi alfa, reporte 176, Juliette. Autorizado, via ataque foi alfa, mudando a Juliette para o Pátio 3. Então, Salvador, 27 no 4, próximo, segue a frente. As 27 no 4, pode ser autorizado, sim, tá? Suspeito, também, 27 no 4. Agora, segue a frente. Cria condições inicial, PUD, de forma liberal, gate 09 para a nave parquear? Agora. O 964 da certificação do serviço de veramário para nível inicialmente 0. 180, ajuste 1008. Somente versão 1080, 1008, 1164, motores de prova de Mari da PD. Apresenta a prova de Mari do 1064. Pessoal, Salvador, posso sair do 2233, feito da informação de Juliette, boa tarde. Para o 2233, a sua identificação, vem na Pro de Mário para interceptar a chegada, com possibilidade de descida. Já no ponto de viagem de descida, afirmativo. Autorizamos a sua de fato controle. Fala o Salvador da Chané 6142 com a Juliette para autorização de descida. Chané 6142, informação em curso quilo, aguarde cópia. Mandando com a Pro 6142. Vetora 2233, Vetora Contra Sequenciamento, curva esquerda na proa 065, limite 40 milhas da proa. Esquerda 065, limite 40 milhas, passada de 2233. O número 64 Salvador, é o Papa Romeu, até o Juliano Serra. Papa Romeu, até o Juliano Serra. Olha meu pai, escorredora Serra, reposto para o Serra da Barra. Autorizado direto Manati, até o Juliano Serra. Autorizado ingresso, sai para a parte 4, seria pista no 7. Nível de voo 350. Saída Pucajamoaru, decola da pista no 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5465, controle Salvador, pela frequência 199.35. Autorizado 350, Recife, pelo voo no 7, Pucajamaru, decola da 10, curva esquerda, 5465, transponder, o controle 1935, 0142. Fenômeno 42, cotejamento está correto, posição 08, chame pronto. Maravilha, senhor. Para o táxi, 063, no 5, PAB 163, são 4 de 20, ao pé no Galeão. 635, 5 horas e 15, Galeão. A termo. Ela é 63, 153 ataques até o ponto de espera, que é a parte 1 no índio, no ponto de espera turre. 198, decimal 95, ajuste oxímetro 1 a 0, 08. Parte 1 no índio, ponto de espera 295, ajuste no 008, você não é 65. Então 3560 para o MBS, no pátio, 12.10. 3560, mantém a posição, faz uma liberação do E2 da venta na posição 05, é gate previsto. Da posição 3, 5, 0. Salvador Azul 27, eu não faço, o próximo premisso do táxi 5-4 a bordo, autonomia de 5 horas e 15, alternando Serra Bravo, Mike Kilo. Azul 2-7-4, segue a retaguarda do Oi, Airbus da Avianca, via parte 1 no Índia, no ponto de espera a torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-0-8. Segue o táxi atrás do Airbus da Avianca. Pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, plano pronto, chama a torre 1895, ajuste 1-0-0-8, azul 2-7-4. Azul 2-7-4. Ela é 3.2, isso para 2.000 pés, autorizado com o procedimento de olhar para a sua pista 1-0, repete sua habilidade. Para 2.000 pés estabilizado, chamará contra a estabilizada no ILS X-Ray, né, 3.2.6. 023233, para interceptar o posto localizador, curva direita para o 080. Direita para 3, metal, ajuste na 008. Ajuste na 008, direita 080 para interceptar o localizador. É, desce para 3, metal, passarei de 223. Azul 2708, pushback em guardação com a equipe de solo livre acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte a partir do Azul 2708. Antena 3268, antena 2, frequência 18.95. Agora com a torre, 18.95, antena 3268, boa tarde. Cordão, controle 1, não haja decimal 35. 19.35, boa tarde, antena 3.95. Antena 64, reduz o prédio para 2309. 2309, boa, 1.94. Controle Salvador, Xanamea 3.05, boa tarde. Xanamea 3.05, contato radar no colágio, sobre a via saída da El para o nível 3.60. 3.60, via da El, Xanamea 3.05. Solta, Xanamea 3.06. Livre acionamento, reposte pronto para o táxi. Autorizada, sistema 0, vento 090, graus 1, 8, 9. Livre decoragem azul 27, mono 4. 233, seta com verde esquerda, na proa 075, lista para 2 metais autorizados no procedimento de alerta que foi sistema 0, aperta estabilizada. Esquerda 075, desce para 2 metais, informará no IMA. Passarei do 2233. R6326, livre pouso, pista na 0, vento 1, 0, 0, graus, 9, 9, 9. Reposto, capoeira, 1, 0, R6326. Capoeira, tá ajudando certo, tá seguro. 35. Controle 1935, azul 27, ponto 4. Solo azul 2708 para o táxi, está com 8 a bordo, 3 horas e 50, alterna Aracaju. Azul 2708, copiado 08 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da piscina 0, via pátio 3, pátio 1, táxi N e táxi E Alfa. Quando o ponto chama a torre 118.95, ajuste 1008. Tomei 8, autorizado, pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, azul 2708, torre 18 mais 5. Metro 25, mas é saiu da guarda. Qual é a conta agora da coordenação? Controle está autorizado, metro 1994. 1964, doutora, contra o distanciamento, mantenha presente proa, limite com o localizador. Presente proa, limite com o localizador. 1964, curva esquerda, proa 030. Esquerda, proa 030, não 1964. 963-26, ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Apesar de Alfa, eu acho mais Nordeste, na 326. Meia 142, copiado 140 a bordo, 330, alternando São Gonçalo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, táxi, corrigindo, via pátio 1, táxi Índio e táxi Alfa, quando o ponto chega à torre, 118.95, ajuste 10008. Boa noite, 95, grato, boa tarde, 3, 1, 1, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, Levanta o ponto 0708. O 0708 é a causa imediata? Negativo. Não tem ponto de espera. Estabilizou o voo 1964. Voo 1964, registro para você. De aproximação, aguarde o seu telefone de comunicação. Meia graus, livre pouso, controle de pouso, baixo travado. Passarela do 2233, é passarela externa normalmente. Meia 3, 2, 1, chuva em coordenação com a equipe de solo, livre acionamento, reposto pronto para o táxi. Deixa eu chamar o táxi para a minha 3, 2, 1. Carta do Salvador, azul 4, 0, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 0, apresentação de tráfego. 2, 9, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Do Serra Bravo, Quilo Papá. Via Upezulu 10 por Bali, Upezulu 16, Posmo, após conforme rota do plano de voo, nível 320, saída Dael, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5477, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Azul 40, 500, autorizado Cantinas, nível 320, Eterizulu 10, Cubado, Eterizulu 16, Cosmo, conforme rota do plano, escola da pista 10, primeira curva direita, foi da Bael, foi da Bota, lançado 5477, controle 119. Azul 4065, contingimento correto, reposto pronto para o pushback, acionamento. Preparado, acionamento. Xelé 6326, atento à aeronave da companhia, realizando push no portão 05, após autorizado Juliette para o 05. Gente, após saindo da aeronave, autorizado Juliette para o 05, Xelé 6326. 0033, Paulo 5213, Paulo 1, 21, decima 1. 211. Passaredo 2233. Passaredo 2233. Taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Puxa 3-2-1, confirme 1-4-4, alternativa e autonomia? Alternativa, confirme autonomia 3:30. Puxa 3-2-1, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1, táxi Índia e táxi Alfa, quando o ponto chega a torre 1-1-8-9-5, o ajuste 1-0-0-8. 2-2-3 na Índia, já é meio preto. Passaredo 2-2-3-3, após o táxi do R2 da Avianca no, na entrada do pátio 3, autorizado Juliette para a remota 1-2. Voo 1164, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. A gente é 008, Vitor Soldado. Controle Salvador Azul 2714, solicita morte direto destino, Magnetic Ideal 296. Azul 2708, decolagem aos 4:30, controle 119-935, bom voo. 1935, bom dia. Juliette para o portão 08. Salvador Azul 2708, boa. Azul 2704, direto de China. Direto para Azul 27, boa na Salvador Azul 2708. Salvador, azul 2708. Parado, colégio Cidade Restrita 4000 pés. Restrito 4000 seria por 2708? Afirma 2708, azul. Controle Salvador. Voo 1097, boa tarde, informação Kilo. Padrão? Voo 1097, boa tarde. Voo 1097, a sua identificação, deixa a chegada a Banff para nível 060, ajuste na 008. Deixou Banff 060 no 008, ajuste 097. Abatendo o detetive Delta, decida reautorizar a nível 050. Está mantendo 4000 azul 2708. 3.1.4.2, tecolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 159. Voo 2708, vou ter a para prosseguir na subida. Curva à esquerda para 305, subir para nível 00. Esquerda 305, subindo a 80, azul 2708. Zero nove sete, autorizado, subida para nível 100. 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tino em curso, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper November, 857 até Moussu, nível 360, saída Tael, Leda, Irune, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5516, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Voo 1659, autorizado Galeão, nível 360, até 98, 57 Moussu, decola da El, Leda e Lomi, da 10 curva direita, transponda 5516, controle 11935, Gol 1659. Gol 1659, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repassarinho 1659. E comunicações, 2708. 2708, 30 milhas MS Salvador, caso de falha, direto pelo Santana. Doutor de Salvador, boa tarde, Oxan F6 no 4, pedindo a informação Kilo. Oxan F3, 4, essa é a notificação, Lena Prodinário para interceptar chegadas, desce para nível 050. Identificou Prodinário de 050, Eu chamo o 42, contato radar do colágeno, se vai vir sair da PUCA para nível 350. Eu chamo o azul 2708, posso subir uma centena? Obrigado. Salvador, chamar 6329, boa tarde. Vai chamar 6329, contato radar do colégio, subavia sair da arma para o nível 360. Já vou 360, chamar 4065, estacionamento, gate 1. Azul 4065, pushback e coordenação com a equipe de solo. Livre acionamento, reposto pronto para o táxi. Antes de livre estacionamento, azul 4065. Salvador, azul 2704, cruzando nível 155, solicita subida para o nível 180. Azul 2704, negativo subida, então o tráfego na posição de 11 horas, na posição de 2 horas, correção 60 milhas, com o oposto, um afetando 72, mantendo o nível 20. Aciente do tráfego azul 2704. Azul 2704, controle. Azul 2704, prossiga. Tem o nível de voo 160, o tráfego informado do senhor também da companhia está na escuta de Recife e solicitou descida para o 170. Então mantém o nível de voo 160 aguardando autorização para prosseguir na subida do 2714. Ok, vai manter o nível 160 aguardando o azul 2714. 27, quilo em curso. Autorizado Sierra Bravo, Golf Lima. Via Up November 857 até Mousul, saída da El, Leda, Irume, nível 360, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5525, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Funcionamento 627, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Quando você se liberta, como você pode se desviar para a direita? Você se liberta, você espera 4 mil pés, pelos altos desvios, a porta eterna. 4 mil pés, vai tocar a... Controle, Salvador, muito boa tarde, azul 4462. Azul 4462, até a indicação.